Agora vamos ver a terceira instância, indisciplina. Primeiro, diga comigo, mentira. Diga para o teu irmão, mentira. Segundo, diga, desonestidade. Terceiro, indisciplina. A indisciplina é um conjunto de atos, decisões, procedimentos que levam uma pessoa a viver descontroladamente com a sua mente, alma, físico, bens, pertences e tudo mais. Indisciplinado para tudo. Não consegue ter domínio próprio, organização, sempre indisciplinado. Isso é uma fortaleza satânica que vai destruindo a pessoa. Ele acha que está se defendendo ou que está atacando, mas na verdade ele está morrendo, confinado numa fortaleza. Em Provérbios 5, verso 22, nós lemos: quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado é detido. Ele morre pela falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura anda errado. Indisciplinado, ele não sabe ouvir o conselho de alguém. Olha, você não está gastando demais, não? Qual que é, cara? Sou dono de mim, rapaz. Sou dono do meu nariz. Está numa fortaleza. Olha, eu estou te dando essa palavra porque você está indisciplinado. Que é? Eu sou um formado, cara. Que é isso? Quem é que vai me apontar o dedo e falar que eu sou indisciplinado? Qual que é? Está preso na sua fortaleza. E o diabo está cirandando com ele e ele nem vê. E a indisciplina passa por muitas coisas, irmão. No livro, na carta de Tiago, nós lemos assim, versículo, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra poderia perfeitamente ser indisciplinado em todos os seus caminhos. Uma pessoa indisciplinada. Você entra na casa dela, está sempre a casa mal limpa, mal cuidada, está tudo assim, o carro, as coisas, sempre tudo mal cuidado, tudo quebra, tudo estraga. Pode saber que é uma pessoa indisciplinada. Alguém que não para no emprego, alguém que não se dá bem com ninguém, está sempre com histórico de problema. Alguém indisciplinado. Alguém que está sempre dizendo assim: não tem jeito, esse governo, olha, eu estou aqui, não tem como pagar imposto, não tem como ser honesto, não tem como fazer. Indisciplinado. Porque alguém que busca a disciplina do Senhor, e parece que disciplina é couro, né? A gente às vezes acha que disciplina é apanhar, né? Mas não, a disciplina do Senhor, inclusive o couro, é uma ferramenta para nos tornar disciplinados, corretos, íntegros, organizados. E a indisciplina desencadeia prejuízo, fracasso, desânimo. Eu não sei por que eu estou desanimado, sabe o que é? Porque eu comecei esse negócio, mas olha, já tem 15 anos, não dá certo. A gente tá... Talvez não é porque não dá certo, irmão. Pode ser o que for. Eu me lembro do comandante Rolim dizendo assim: há um mercado para qualquer produto bom. Há um cliente para qualquer trabalhador bom. Há um emprego para qualquer profissional de excelência, íntegro, competente. Então não precisa reclamar do governo, não precisa reclamar das finanças, não precisa reclamar do comércio. Põe diante de Deus tua vida: Senhor, eu quero ser alguém disciplinado. Porque o Senhor vai me fazer aprender o que eu tenho que aprender, fazer do jeito que tem que ser feito, corrigir tudo que tem que ser corrigido, e então eu não vou ter prejuízos, então eu não vou chegar ao fracasso, e isso não vai me gerar a vida inteira aqueles desânimos, não sei, ó céu, a vida. A indisciplina desencadeia preguiça, desvios sexuais, vaidade, orgulho, descontrole emocional. A indisciplina desencadeia egoísmo, autoconfiança, isolamento, inimizades, procrastinação, vícios, reativismo, ignorância. Você pode dizer misericórdia, irmão? Misericórdia, Senhor. Não, graças a Deus, não tem nada, não tem problema nenhum com essas áreas, graças a Deus. Essa mensagem boa, né, que o pastor deu. Oh, que coisa boa, viu? Eu tenho até um vizinho meu, sabe? Oh, rapaz, aquela palavra era para que vizinho? Ah, meu Deus. Ah, se meu tio tivesse aqui. Ah, e meu ex-marido? Se o meu ex-marido tivesse... Ah, aquele... Ah, essa da indisciplina servia para ele. Por isso que eu separei. Quarta instância, irmão, e eu quero repetir que eu não vou esgotar que são essas quatro únicas fortalezas que existem. Não, eu só consegui aqui organizar didaticamente para a gente conseguir trabalhar dentro desse tempinho que nós temos. E a quarta instância que eu quero colocar é idolatria. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus é idolatria. Não existe o Santo Faustão. Não existe. Não existe nenhum santo chamado Faustão para alguém ser idólatra. Mas pode ter certeza, se as coisas da tua vida, se as coisas da tua família, e principalmente se as coisas de Deus, ficam para depois, por causa do Faustão, ele já se tornou um ídolo. Irmão, tem gente que não pede, tem gente que paga. Você pode ir lá comprar o pacote para você assistir o Big Brother full time, 24 horas por dia. E a pessoa fica, ai, o que aconteceu? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Novela, a pessoa fica lá, ai, eu quase morri do coração, porque eu achei que ele não ia beijar, e beijou, ai, meu Deus. Para ver a fortaleza que o diabo te meteu nela e está te enclausurando e te roubando o tempo para comungar com as pessoas, para aprender alguma coisa, para receber coisas boas, porque aquilo se tornou uma idolatria. Quando alguma coisa ou alguma pessoa dirige a nossa vida, aquilo já se tornou um Deus para nós. Ah, sabe por que eu não vou? Ah, não, eu não vou porque... Sabe, olha, o vovô... Ah, quando o vovô chega, aí acaba tudo. Vovô, a idolatria é o vovô. Não, sabe o que é? É porque eu mandei um cartãozinho para ela. Eu não sei se ela vai telefonar. E se telefonar, eu não posso. Ah, já pensou se ela telefona? Exatamente na hora que eu estou no culto. Então, hoje eu resolvi ficar. Já se tornou um Deus. E o Senhor vem desde o início com o seu povo e diz, não terás outros deuses diante de ti. Eu sou o teu único Deus. Nós associamos idolatria, principalmente nós evangélicos, diretamente a uma imagem e aos cultos, ao Santo Antônio, ao São Jorge, à Santa Maria. Mas é muito mais do que só isso, irmão, de acusar alguém católico e idólatra. É entendermos que idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se você já não faz mais porque vai sujar o carrinho, vai, eu não sei, vai gastar seu dinheirinho, vai consumir gasolina, se você vai regrando com Deus em função de alguma outra coisa, é porque aquela coisa já é o teu Deus. O que acontece? O que que a idolatria desencadeia? Pobreza. Pode prestar atenção. Em todos os lugares do mundo, quanto mais idolatria, mais pobreza. Literalmente, miséria. Quanto mais idolatria, mais pobreza. Você não vai ver na passeata, atrás da idolatria, gente próspera. Você vai ver gente, me dá, oh meu santinho, me dá, oh pastor, meu amigo, me dá, oh padre, me dá, oh meu guru, me dá. Sempre gente medíocre pedindo e passa a vida pedindo, na miséria. E não precisa nem ser só a miséria de não ter dinheiro, morar debaixo da ponte, não. A miséria de coração, de mente, de alma. Porque idolatria gera pobreza. Idolatria gera abominação, ignorância, cadeias, ira, amargura, veneno, fel, angústia, perda de bens, seca, Quando Elias ora a Deus e diz, Deus, manda chuva. Quando Elias diz ao rei, corre porque vai chover. É porque Elias sabia disso aqui, que Deus disse desde o povo lá atrás. Se vocês adorarem outros deuses, eu não mandarei as chuvas da sua terra. Significa, vocês terão seca, não plantarão, terão o dinheiro minguado, terão o alimento, o sustento minguado, por conta da idolatria. Tem muita gente frequentando o culto, frequentando a missa, frequentando as reuniões de Deus, mas vive na miséria, nada prospera, porque tem um ídolo, seja um ídolo de madeira, uma estátua, seja qualquer um desses ídolos que tem por aí, ou seja a TV. Ou seja, o seu próprio bem-estar. Ah, sabe o que é? É porque eu não... Olha, eu tenho um limite semanal, sabe? Para não me cansar, sabe? Aquela coisa assim. Tem gente assim. Olha, nada pode alterar aquela parcela, aquele percentual de lazer meu. Então, eu sou assim super disciplinado. Inclusive, eu não tenho a fortaleza da indisciplina, sabe? Eu sou super disciplinado. Eu tenho horário para... tudo, e se der tempo, eu vou no culto à noite, eu vou. Mas já teve, talvez até a própria disciplina dos seus valores, das suas prioridades, como idolatria. A idolatria desencadeia mesquinhez, legalidade para demônios, deturpações, medos, escravidão, manias, cegueira espiritual, emoções oscilantes. Ah, meu terapeuta disse que agora eu estou numa fase assim ruim, porque eu sou bipolar, porque eu sou assim, porque eu tenho... Ah, meu irmão, tem alguma coisa no lugar de Deus na vida desta pessoa? Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, Deus diz através de Paulo, aquele, pois, que pensa estar em pé... olhe que não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, também dará o meio de saída, para que o possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O que é que Paulo está dizendo? Que há muita gente... que caiu nas tentações por causa da idolatria. E ele vem e diz assim, eu não mandei tentação nenhuma. Não fui eu que tentei vocês. A tentação que vem sobre vocês é de vocês mesmo. Deus não tenta a ninguém. Mas eu vou cuidar. Para não deixar que vocês sejam tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que o possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Porque se você for idólatra, se tiver alguma coisa que te emociona mais do que Deus, se tiver alguma coisa que te faz decidir imediatamente, sim ou não, mais do que Deus... você está como idólatra, sujeito a cair nas tentações e virá escravo, prisioneiro de uma fortaleza do diabo. Nós podemos dizer, e é bíblico dizer, que a idolatria é uma fortaleza. Mas eu quero expressar de outra forma hoje. A idolatria revela que há uma fortaleza dentro desta pessoa. E a fortaleza, ao mesmo tempo que nos ajuda a nos defender do inimigo, ou nos ajuda a atacar o inimigo sem que ele nos toque, é a mesma circunstância que nos isola no nosso próprio mundo. Por isso o diabo usa fortalezas, estratégias de fortalezas.